Papa, Papa, Uniforme, Mike, Uniforme, via chegada MAN, deixa para o nível de voo 080, ajuste na 096. Via a MAN, 080, Uniforme, Mike, Uniforme, 101. Salvador, bom dia, o Vitor Indivíduo. Bom dia, Júlio. Pátio 4, direcionar Champex. Vamos lá. Abandonar a frente nova, vai para sobrevoando no Caetano, estava de guia na máquina litoral. Gente, papapá, Mike Virtual. Papapá Uniforme, Mike Uniforme, tem condições de voar na praia de Duna? Positivo, direto Duna, sente. Sente, autoridade direto Duna, desça para nível de voo 080, sem restrições. Direto Duna para 080, confirma. Confirmo, sem restrições de velocidade. Obrigado. Acionado, táxi autorizado pela lógica, faço cheque de equipamento rádio, estou recebendo a transmissão intercortada. O que é que eu vi para ir do direto? Nada, tá. Muito boa tarde, Azul 44, 63, ponto de espera do 90 graus. Azul 4463, pista 90, autorizado a linha decolar, vento 90 graus, 90 graus. Autorizado a linha de decolar, 90, sentido a 103. Muito bom dia, aqui é o Oceanair 6356, centro da Quebec. 3356, bom dia, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 906. 080, mix 16, graças. Channel 62, 13, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, bom dia, bom trabalho. Igualmente, por favor. A Papapá Uniforme, Mike Uniforme, desça para 4 mil pés sem restrições. Para 4 mil sem restrições, Uniforme, Mike Uniforme. Chané 6356, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Reduzido 2509, 356. Vitor 1 de Juliette na Alaska, próximo. 3 de Juliette, pista 17. Autorizado aliás, decolar, vento 100 graus, 1 a 0. Azul 4463, decola 233, chama o controle 198 no voo. O Azul 4463, chama o controle agora 198, muito obrigado, ótimo dia, até logo. Papapá, Mike Vitoral, paciente. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4463, passando agora 1300 pés, perfil da Sampo 1. Azul 4463, contato radar na decolagem, via saída Sampo 1, submantenha nível de voo 220. Seguindo no perfil da Sampo 1, sobe e mantém o 220, Azul 4463. Chané 6356, reduza para 2309. É do Rio 2306356. Vitorino de Juliette, decolar 234, chame 208, por favor. Vitorino de Juliette, sobe seta retorna. Ok, gente, ingresse em circuito da 7, chame na final, Vitorino de Juliette. Ok. 0 próximo, Bona 250. Vitorino Juliette, confirme se precisa de algum tipo de apoio. Repetitivo é... Faz o passageiro aqui. Pode girar pela esquerda ou pela direita aqui? Pela direita, chame na final o circuito pela direita, Vitorino Juliette. Boa. 0 próximo, Bona 250, bom dia, Salvador. Fogão, 1250, pista 10, autorizado ele MT. Eu matei 10, 1250. Só vou ver até o Foxtrot. Vitor, até o Foxtrot, autorizado táxi até o ponto de pé da Rocha, chame para ingresso. Não, não, não, não. Poderia continuar o vento para o 3310, senhor? Vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Poderia autorizar a final curta aqui da 3-5 para o 3310? Afirma, autorizado. O Vitor até o Fox mantém o Pátio 4, aguarde antes da Oscar. Ok, vai agora. Vitor Índia Juliette, chama estabilizado na final 3-5. Juliette, chama estabilizado, gráfico, ok. 1-2-5-0, pista 1-0, ali em decola, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Decola 1-0, 1-2-5-0. Oceano 6356, autorizado a descer para o nível de voo 050. 050, Oceano 6356. Aos 11 horas. Colo 237, chame Salvador agora, terá o último voo. Salvador, vamos lá. Ajuste 906, autorizado final do procedimento LSX-3, a pistola 0 está estabilizada. Central 22, reportará estabilizado no palco. Clareza 3, mas eu compreendi que o senhor vai mudar a rota, mudar o destino, alguma coisa do tipo. Então, para nova autorização, chame o controle de solo e clearance em 219. Boa. O Vitor Fox observa a Juliette ingressando no pátio após a Oscar. Chame na tropa de perto. Dono 250, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, vou na 250. Km 356, reduza para 2009. Reduzindo 2006356. Através de Duna, para você trevou fazendo a coach, Mike Vitor. Confirme, Mike Vitor. Abandonou Duna, comprou de Paris, para novo você trevou na cidade de Paris, Mike Vitor. Sim, já posso iniciando sobrevoo em Paris, Mike Vitor. Boa tarde, 2067, boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, mão no norte. Pistão no zero, tá aqui, tá aqui, 120. Panema 356, autorizado a descer até o nível de... até 4 mil pés, ajuste no zero no meio. Para 4.016, eu chamei Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, ciente, autorizado o cruzamento do eixo 190 entre Duna e Simbra, com posse visual com RMA. Obrigado, né? O Chanel 6356 reduza para 1809. Reduzindo 6356. Azul 4463, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. A gente aguarde apenas o eixo livre, o número 2 para decolagem, o Papatango Vitor até o Foxtrot. Tchau, bom voo. Autoriza para 2.6356. O Chanel 6356 autorizado, desceu para 2.000 pés, ajustando 0 no 6. Tá certo o curso uniforme Mike Uniforme. A papapá uniforme Mike Uniforme, completo final do procedimento. Chame para o Salvador, frequência 118.95. Informo que tem um helicóptero, um Romeo 44, próximo ao eixo de aproximação da 190, a 500 pés não interfere na sua aproximação. Paciente, chamada a torre 118.95, uniforme. Afirmo, 118.95. 1-1-8-9-5-7. Chanel 6356, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Pistão no zero, resposta autorizada. Resposta autorizada, 6356. Controle, eu vou 2067. Vou 2067, contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, sub mantendo, voo 360. Via Salvo 1, 360, autorizado 2067. É cancelado aos 4-3, autorizado curva esquerda, base pela direita no 7, aguarde autorização de pouso. Sede no Fox. Papatango Vitor até o Foxtrot, após decolagem pista no 7, mantenha proa até atingir 2.000 pés, após 2.000, curva esquerda no perfil da saída mão. Decolagem autorizada, vento 0, 90 graus, 1-1 nós. Papai Uniforme, Mike Uniforme, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 080 graus, 129. Gente Uniforme, após o pouso, parte 5, à direita. Sim. Alterna 1, 2, 5, 2, 4, 5. 2685, 2545, bom dia, 2500. Bom dia. Chanel 6356, informa o Romeo 44 a 500 pés, próximo ao eixo de aproximação da 190, não interfere na sua aproximação. Muito obrigado, Chanel 6356. Controle, Salvador, boa tarde, Papatango, aumenta o radar Foxtrot. Papatango, Vitor, até o Foxtrot, boa tarde, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 2.000 pés, após... Direto Momo, submantém a nível de voo 070. Controle, na frente solicita acostumamento do plano do instrumento, consegui visual, mil pés aqui de acordo com a Xé. Papatango Vita até o Foxtrot, plano de voo modificado no 546, mantenha-se em condições visuais, o número 10, corredor a Xé, ajuste na 0 no 6, reporte farol da barra. Reporte farol da barra até o Fox. Chanel 6356 estabilizada. Afirmo. Aplante final do procedimento, chame o Salvador, frequência 1118.95. 118.95, boa. Boa. Papá uniforme, o Mike uniforme, no solo aos 4.6, liberar via taxi Papá, frequência livre, no passeio. Certo, obrigado, boa tarde. Na 356 ainda permanece na frequência do controle Salvador, torre 118, decimal 95. Ok, desculpa. Patango Vitor até a Foxtrot, confirme. Irá prosseguir para sobrevoo em Feira de Santana, mantendo 1.10, depois retorna para Salvador? Iremos manter o 075. Setar o sobrevoo em Feira, Lagoinha e após a regressa. Solicita o nível de voo 075 para sobrevoo em Feira, Alagoinhas, depois retorna para Salvador. Afirmo. Sim. Confirme o tempo total de voo, Capatão Vitor até o Foxtrot. Estamos estimando 1h30. Fechando o controle de Salvador, frequência 119.8. Romeu Golf já avisou algo ainda, mas é um série 2. Rapá Romeu até Romeu Golf, sim, chame o controle de Salvador, frequência 118.95. Sério? Salvador, está 3804. Então, 3804, aciona a identificação, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste na 096. Identificação, nível de voo 050, 38804. Você está de fazer essa staff? Mantenha inicialmente o perfil de chegada, TAM 3804. Sim, mas 3804 informa também que perdeu contato com o centro Recife. Entendi. Tango Vita até o Foxtrot, autorizado direto Feira de Santana, submantenha nível de voo 075, mantenha sobre regra de voo visual. Direto Feira 075, até o Foxtrot. Golden 067, chama o centro Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. Recife 2835, 123, decimal 8, 2067, obrigado. É 356, no solo 50, liberar o ataque 6 Foxtrot, chama o solo Salvador no 21, decimal 9. 129, boa. Tá, o meu Golf, solo 5-1, frequência livre. 37 do Comar 252, chame o controle Salvador 119 decimal 8, com gol. 08 da 347. Salvador, 3437. 3437, contato, radar decolagem. Suba via saída Argo 1 para nível de voo 360. Argo 1 da 3437, via até o 3804, cancelado de gestão de altitude TAP, desça para 2000 pés, altímetro 06, está autorizado a LS7 e pista 0, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, 06, reporte estabilizado na 3804. Visual, TAM 3804. TAM 3804, completo tirando o procedimento IDS X-Ray da pressão 90, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, muito obrigado, uma boa tarde, TAM 3804. 95, 118.95. 95, obrigado. Concordo. Salvador, boa tarde, é o TAM 3804. TAM 3804, boa tarde, avistado, pouso autorizado, pistão 90, vento 100 graus, 109. Livre pouso, pistão 90, TAM 3804. Os 437 no centro Recife, frequência 128.35, correção 126.0, alterna 128.8. 126.0288, até 3437. Boa tarde, Azul 2771, Cite da Quebec. Azul 2771, boa tarde, contato radar 57 milhas, sudoeste do BR Salvador, voltou ao mês para interceptar a chegada do Bomed 1, repasse para a descida, ajuste no 015. Bomed, repassará para a descida, ajuste no 015, Azul 2771. Saga, moto posto Airbus, vai AM mantendo 10, 2013. Salvador Azul 2771, informa no ideal de descida. Azul 2771, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil pés sem restrições, Azul 2771. Papatango, Vita, Tel, Foxtrot, confirma, irá fazer alguma evolução inteira de Santana ou irá manter o sobrevoo no nível de voo 075? Iremos manter o 075. Espera aí, a Alagoas também. Gente. TAM 3804, no solo 01, a liberar a próxima direita via Foxtrot, chame solo Salvador no 21.9. 219, TAM 3804, obrigado, boa tarde. Autorizado decolagem pistão 90, vento 090 graus, 119. Autorizado decolagem 90, voo 2013. Serra, aqui é o nível táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Reporte no ponto de espera da Papá para ingresso. Turinho de Juliette, boa tarde, livre sinal, reporte táxi. Bom, 2-0-3, decolar 2-0-3, chama o controle Salvador 119, decimal 8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho, bom 2-0-3. Papapá, Serra, aqui no Índio, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, captura 17. Salvador, boa tarde, gol 2013, vai passar 2000. 2013, contato radar na decolagem, via saída árvore 1, submanter nível de voo 360. Via árvore 1, 360, gol 2013. Do 2771, no tráfego 2h33, rumo oeste, Boeing 737-800, passando o nível de voo 075 e atenção. Ciente, do 2771. 2013, tráfego 11h31, rumo norte. Alfa Tango 72, passa o nível de voo 110 para 4000 pés. Ciente, do tráfego 2013. Operação para decolagem, mantenha cabeceiro, papapapá, Serra Guinness. Então, 3378, pronto, pode esperar. 3378, autorizado, alinhado e decolar, pistão 90, vento 110 graus, 09 nós. Alinhado, mala pista 10, 3378. Azul 2771, no tráfego superado, desça para 2000 pés em restrições, ajuste 905. Autorizado, final do procedimento ILS X-Way, da pista 90, está estabilizado. Desce para 2000, com ajuste 1015, autorizado ILS X-Way, reportará estabilizado, 2771. Vitor Índio Juliette, autorizado no ingresso de 107, reporte alinhado pronto. Vitor Índio Juliette, reporte alinhado pronto, Vitor Índio Juliette. Passe aqui no Índio, decolar 208, mantenha plano de decolagem que atinge 2000 pés após 2000, curva direita no perfil da saída árvore 1. Até 2000, depois, curva direita. Sim, Ele me chama em controle de Salvador em 199, decimal 8, né, presidente, um bom voo. Obrigado, Nilo. Serra, Kilo, Índia, decolado, mantendo a proa. Papapá, Serra, Kilo, Índia, contato radar na decolagem, mantém o eixo de decolagem até 2000, após direto Arbo, submantém nível de voo 380. Após direto Arbo, 380, Serra, Kilo, Índia. Gol 2013, autorizado direto ao Fito. Confirme, pode autorizar direto ao Fito agora? Afirmo, gol 2093. Ah não, Serra Kilo Índia está cruzando 2300, ganhando direita, pode aproar elefa? Não, mantenha a proa de água, papalapá, Serra Kilo Índia. 378, decolada 09, chame o controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. 98, boa tarde. Pronto, Vitor Índia Juliette. Passando Vitor Índia Juliette, autorizado decolagem pistão no 7, vento 090 graus, 119. Eu vou falar de Vitor e de Juliette. Vou levar 3378. Então 3378, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantenha nível de voo 370. Via Momo 370, autoriza da presente Momo. Mantenha o perfil de saída, então 3378. Tá certo. Motor 0-3, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 126.0288, gol 2-0-3, obrigado. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Oxana é 63, 1-5? Oxana é 6141, boa tarde, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 080, ajuste 10 no 5. Via Bonf, 6315 na 5. Oxana é 6315, via chegada MAN, desça para o nível de voo 050, ajuste 10 no 5. Via MAN 050615. Oi, Salvador, boa tarde. Papatango Vitor, Índia Juliette. Papatango Vitor, Índia Juliette, mantenha sobre regras de voo visual, corredor a chão no meu pé, só posso fora da barra. Ok, eu autorizaria 4500 direto, Cairo. Mantenha no meu pé inicialmente, Papatango Vitor, Índia Juliette. Você passa fora de barra, matará meu pé, Vitor, Índia Juliette. Pastor 39, contato radar, 58 milhas sudoeste do VL Salvador, voo Ibomed, para interceptar a chegada Ibomed 1, desça para o nível de voo, desça para 4 mil pés, ajuste na 0,5. Receptor Azul 2771. Azul 2771, completo final do procedimento, chama então Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado. Bom pouso. Oxana 6315, tem condições de voar na proa de Dunas? Afirmativo, Dunas. Oi, Dunas sem restrições de velocidade, Oxana 6315. Gente, Dunas sem restrições de velocidade, Oxana 6315. 00 graus, 12 mais. Pouso autorizado, Azul 2771. Papapá, Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, através de Paris. Gente, confirme tempo total de voo? 2 horas e 30. Tem mais. Estima mais 1 hora e 20, Mike Vitor Alfa. Tem tirar, manter mais 1 hora e 20 na presença da localidade? Afirma, é nova informações da emissora, mantém a presença da posição. Gente. É 6141, desça para o nível de voo 060. 39 pro ideal para Bomet 095. Está mantendo a proa 035. Confirma efetuando desvio. No 3, sim. Meu servo Flores, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. Autorizado para táxi. Retorno ao hotel. Fora 2685, 92545. Afirmativo, um voo. Chanel 6315, autorizado a separar 4 mil pés sem restrições. 4 mil sem restrições do Chanel 6315. Papapá, Serra, Quilo, Índia, Chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260.288, Serra, Quilo, Índia. Chanel 6141, desça para o nível de voo 050. No 5, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado. Final do procedimento ILS, que da pista no 0, reporte estabilizado. Ok, para 2 mil, no 0 no 5, autorizado ILS, que foi o Xan 63 no 5, formado estabilizado. Dólar 1 no 7, eu liberar a via TXPE, puxando o Salo Salvador no 2 1 no décimo 9. Libra via Eco, chama Salo em 1 no 2 1 no 9, o azul 2771. Passou fora da barra. Atacando Vitor Índia Juliette, ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de forte coordenação. Obrigado, bom trabalho. Chanel 6141, desça para 3, reversa sem restrições. Pastor 39, com que velocidade indicada? 805. 315, confirme, efetuando algum desvio? Negativo, tá voando do, né? Sim, deixa eu estabilizar. Chanel 6141, declaração para final do procedimento ILS X-Way da pista 10, com sua esquerda, proa 205, está limitado pela radial 280 do VL Salvador. Esquerda Serra Golfiosca, autorizado decolagem pistão no 7, vento 110 graus, 10 nós. Informa Airbus da Avianca, 10 milhas, 10 milhas da cabeceira 10. Iniciando decolagem, Serra Golfiosca. 6315. Fechando 6315, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Fechando 6315. Oxané 6141, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Agora ajuste no vetor para o localizador. Informação, aguarde autorização de pouso. Para informação, Charlie 150, decolando com proa sul da pista auxiliar, pistão no 7. Aguarde este livre. Entendi. Oxanel 6226, via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 050. Ajuste no 0 no 5. 050, por médio 1, 10 no 5, 6226. 10, vento 1, 10 graus, 1, mais. Livre, pouso Oxanel 6305. Palmeu Serra, Golfiosca, decolado aos 22. Prossiga à direita via corredor Axé. A 1.000 pés e chame o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. Girará à direita, Serra Golfiosca, corredor Axé, 1.000 pés. muito boa tarde, janela minha 320, informação aqui. Janela minha 320, boa tarde, via chegada para o médio 1, desça para o nível de voo 060, ajuste na 015. Ok, para o 060, para o médio 1, no 015, mais ajuste na janela minha 320. Astor 39, autorizado a descer para 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, Astor 39. Papá Romeu, Sierra Golf Oscar na escuta? Afirmo, Sierra Golf Oscar na escuta. Mantenha sobre regras de voo visuais. O nome mil pés, corredor Axé, reporte para da Barra. Manterá o nome mil pés, corredor Axé, visual Sierra Golf Oscar. Oxané 6141 para o curso localizador, curva esquerda, proa 145, resposta estabilizada. Esquerda 145, resposta lá estabilizada, 6141. Sua 39 para o curso localizador, curva direita, proa 070, resposta estabilizada. Esquerda 070, resposta lá estabilizada, passou 39. Salvador, boa tarde, 3144, informação Quebec. 3144, boa tarde, via chegada Palmédio 1, desça para o nível de voo 070, ajuste no 095. Palmédio 1, 70, no 095, 3144.